se apagando. Me fala o que faço pra isso não acontecer. Tá doendo só de passar pela minha cabeça que você está sofrendo. Eu tô preocupado contigo e você tá se guardando por dentro. Assim não dá, falando sério, é isso que eu preciso te dizer. Yeah, yeah. Se você não deixa mais eu chegar perto de você, como eu vou me sentir bem se eu não posso te ter? Não aguento mais ficar nessa vontade louca de amar o teu sorriso e não ter sua boca. Boca.